Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas próprias provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe servirá como homem armado. Não dá para parar de ler esse versículo, esse Gente, eu me capítulo. identifiquei um É pouco. muito tapa na cara, assim, você vai lendo e fala: ah, deixa eu tomar mais um, deixa eu tomar mais um, deixa eu tomar mais um. Pode crer, pode crer. Ouve aí, pode crer. Estamos aqui hoje para falar sobre isso mesmo que você está pensando. A maldita preguiça. Está aqui conosco pela primeira vez o Thiago. É um É um outro mafra aqui. A Isabela Paixão. Oi, amigos. Que hoje ela está. Que você tá? É que é o seguinte, eu deixo a Natália falou, a gente falar oi, aí a gente explica uma vez só o que tá acontecendo nesse podcast hoje. Oi, Natália. Oi, gente, tudo bem? A nossa voz está assim um pouco danificada Por culpa do Júnior! devido ao carnaval intenso, né? Onde a gente se esbaldou assim em muitos chup-chups. A Entendeu? culpa é do Júnior, entendeu? Que faz aquele chup-chup lá, da Meu Nil. Deus. Aí a gente acha que o mundo vai acabar em chup-chup, A gente aí comeu fica apenas assim. 50, aí Eu ele ganhou gastei todas disso. as minhas economias no acampamento com chup-chup, Exatamente. Foi tipo. cantando, pregando, pulando na cama elástica sem blusa, Foi entendeu? R$ 180 de chup-chup. Então. Foi mais ou menos. Mais ou Aí a menos. gente tá assim, então eventualmente vai ter uma tosse aqui, outra colar, A gente podia falar uma sobre fungada, enfermidade, algo mas bem não. tranquilo. Bom, pelo menos o resfriado ele leva a preguiça. Ah, oi, tudo bom? Se cada vez que eu tossir você for avisar o pessoal que tá ouvindo, a gente não vai conseguir desenvolver um Tá assunto. bom, desculpa. Bom, a gente vai falar hoje sobre preguiça e a gente vai refletir um pouco sobre o que a gente já deixou de fazer. Sobre por optar em ter preguiça, certo? Tá todo mundo com preguiça hoje? Não, Opa, tô tá super Não está. ativa. Diga, conte mais, Natália, a Isabela, respeito. tua cara tá denunciando Cara, tua eu já preguiça, levei cara. meu irmão no inglês, eu já fiz unha, eu já estudei pra já ter Olha ido à só. noite, você só falou que eu tô com preguiça. Ah, me respeita, doente. Eu já levantei da cama carregando um tijolo. Que belo exemplo vocês, hein? Não, eu não tô com Eu já preguiça. Até o levantei e tomei cimento já. banho. E o Mas Thiago? a Natália E trabalhou comi pra caramba bolacha. essa semana, vamos dar um desconto. E comprei você, Thiago? bolacha. O Comprei Thiago foi na bolacha. padaria comprar Alimentar bolacha os antes. irmãos. Mas é o seguinte, o que eu queria começar, trazer pra poder começar. A preguiça, ela é uma coisa enorme ou ela tá nas pequenas coisas pra vocês? Pra mim, ela é um elefante que senta em cima de mim, então ela é enorme. Não, pra mim, ela são várias formiguinhas assim que ficam o tempo todo assim me carregando embora porque eu preciso fazer e ela não me deixa fazer. Entendi pra você, Thiago. É uma coisa muito grande, porque te impede de fazer coisas grandes. Pra mim, é o seguinte, a preguiça, pra mim aqui, pro Denis, como é que funciona? É um tanto de coisa pequena que eu deixo fazer, e aí quando vem no fim do dia, eu não fiz nada. Aí o dia é como se fosse coisa grande, entendeu? E aí, eu vou até dar um exemplo. Que eu vi num vídeo e fez muito sentido. Você vai no supermercado, aí você pega o seu cartão de crédito pra pagar. Onde você guarda seu cartão? Na carteira, certo? Mas se você tem uma bolsa perto, ou se você tem uma calça com bolsa, você tá com preguiça de guardar na carteira, o que que você faz? Você põe no bolso ou na bolsa. Depois fica jogado. Aí você pensa assim, depois eu vou guardar no lugar certo. Aí depois você vai no supermercado de novo, tá guardando no lugar errado. Aí o que que você faz? Você guarda no lugar certo? Não. Você fala, eu vou guardar de novo, depois eu guardo no lugar certo. Resultado disso, meu quarto não tem nem como andar. Porque eu tiro, ó, eu vou trocar de roupa, eu deixo a roupa em cima do colchão, em cima do sofazinho. Falo, depois eu guardo. Mas não guardo, aí não tem sofazinho. Então a preguiça pra mim é isso. De eu não sou preguiçosas. Preguiçosa, então eu não sei do que você tá falando. Isabela. Vergonha Isabela na cara. Paixão. Vemos por aqui. Preguiça pra mim, na prática, resulta em procrastinação. Conte porque mais. Eu tô com preguiça de fazer algo, daí não é que eu não vou fazer, eu vou fazer, mas algo que eu poderia fazer em meia hora, eu demoro 90 Demora minutos. Dias. Uma coisa entendeu? Que não precisava ser urgente, você espera ficar urgente pra poder Isso, fazer. Isso, o negócio do deixar pro último deixar dia, pro né? último dia. Uma coisa que eu tava pensando, que esse versículo que a gente acabou de ler fala das formigas e tal, infelizmente a gente pensa, né? Porque se a gente não pensasse... A gente ia fazer. Não visse, nossa, tem uma possibilidade de eu guardar o dinheiro no bolso, não ter o trabalho, ter que guardar na carteira. Aí você fala, ah, tem a possibilidade de eu... E por causa da gente ter de primeiras essa... palavras, né? Eu sou tão preguiçosa... Que isso, uma salva de palmas. Deixa eu bater palma aqui. Eu sou tão preguiçosa que nem bolso eu tenho. Eu já guardo no peso. A gente não tá sendo. Não tá dando não tá bons exemplos pros nossos ouvintes. Então tá. Não. A gente luta contra a preguiça. Certo. Eu luto muito. É, então vamos começar a falar de formas que a gente tá. Tá, é. É, fazendo pra lutar, né? Eu coloquei algumas coisas em prática pra tentar melhorar. Conte-nos. Ah. Tipo, anotar no papel as coisas que eu preciso fazer. Mas você não tem preguiça de anotar? Ah, Denis. Um pouco. Não, na ameba também. Não, eu já falei isso em outro podcast. Eu falei com uma amiga esses dias também, que eu comecei a ouvir assistir alguns vídeos de coaching e pegar dicas pra superar a procrastinação. Então, e uma delas é você anotar tudo que você precisa fazer. Fazer uma listinha do tem que. Eu tenho fazer um que checklist. Fazer isso. Uma coisa que... É, tipo, metas diárias, tá ligado? Eu preciso necessariamente... No meu caso, eu realmente preciso cumprir as minhas metas diárias, senão os processos não andam. Mas é algo que ajuda. Tipo, eu preciso fazer isso hoje. Então, eu vou fazer isso hoje de um jeito ou de outro, entendeu? Sabe uma coisa que é interessante? Na vida, quando você tá preguiçoso, porque você não é preguiçoso, você está preguiçoso. Tem horas do dia que você tá com mais preguiça. Esse momento que você tá com preguiça, que pra você que tá ouvindo pode ser exatamente agora, ou pra gente não é agora porque a gente não tá com preguiça. A gente tá aqui de manhã, no sábado, podia estar dormindo, a gente tá aqui. Mas é o seguinte, a hora que você tá preguiçoso, você acredita na existência de um dia mágico chamado amanhã. E aí, acaba que você não faz nada. Só que o dia mágico chamado amanhã, ele existe. Só que amanhã, o que vai acontecer? Ele vai ser hoje. Entendeu? Amanhã e nunca é a mesma coisa. Amanhã e nunca é a mesma coisa. Então, uma coisa deixa eu dizer, ele não é mágico. Ele não existe. Ele chega. Não, ele existe. Não resolve, amanhã ele chega. É, só que amanhã ele vira só hoje. Só que não resolve nada. Só que não resolve ele nada. Chega, olha pra sua cara e fala... Não é hoje. Não. Não rola. Não vai. E a preguiça, ela nos impede de viver coisas legais. Ela nos impede de conhecer, de aprender, de ter experiências novas. Inclusive na nossa vida com Deus. É, então tá bom. Então, aproveitando aí a deixa da Isabela, vamos entrar na vida com Deus. É o seguinte, pensa comigo agora. Uma vez eu pensei em ser pastor. Em ser pastor não. Eu pensei assim, ó... Como que um pastor faz pra poder preparar tantas mensagens e cuidar de tanta gente? Cadê gente. A preguiça dele? Ele várias preguiça. Ele não... É justo. Várias pessoas. Cadê a preguiça do pastor? Se todo mundo pensasse como um preguiçoso e tivesse preguiça, o negócio não ia pra frente. Não ia existir igreja hoje, não. Não, não, não, não. Quando eu tô com preguiça, ultimamente eu tenho lido sobre isso. Sobre permanecer em Jesus, orar mais. Tipo assim, a única atitude que você deve ter é essa. De procurar... permanecer firme. E aí há uma... Quando sai a neblina, sabe? Parece que você fica sem preguiça. E aí você começa a fazer as coisas melhor. Então, aí um primeiro segredo que eu tenho descoberto é esse. Se você quer acabar com a sua preguiça, de verdade, fica mais perto de Deus, que parece que vai limpando a neblina na sua frente. Ah, uma vez, esses dias, uma pessoa conhecida minha pegou sobre ruídos, né? Que nos atrapalha. E a preguiça é um dos ruídos que atrapalha a gente na vida com Deus, né? Tem. A preguiça é o ruído. Quem que pegou sobre ruídos mesmo? Foi um rapaz chatinho lá. Brincadeira. Foi um cara chato lá. É, tem isso. E esse negócio do amanhã é muito real, porque às vezes você fala, eu vou começar, não parei de fazer devocional, vou começar a fazer devocional a partir de segunda-feira. Aí segunda você chega cansado, você chega com preguiça, aí você fala, amanhã eu faço, não vai custar nada. E aí nós já estamos em março e você não começou ainda, suas devocionais diárias. Porque você tá nessa de amanhã, depois que passou o carnaval, depois que eu tiver uma vida tranquila. Aí Jesus vai voltar e não. E já era, aí deu ruim. E aí, quando Jesus voltar, você não pode pedir pra ele voltar amanhã. E se ele voltasse amanhã, o que, que ia acontecer? Nada. Nada, porque você tá na mesma. Na hora que Jesus chegar, eu vejo. Tá ligado quando a gente... O Denis não deve ter tido muito isso, porque a letra dele é do começo. Mas a gente fala, eu vou fazer lição na hora que tiver fazendo a chamada da escola. Aí você corre pra terminar a lição e entregar. E a gente acostuma. O Jesus não vai dar pra fazer isso comigo. Não vai dar pra fazer isso. Uma coisa que eu tenho feito pra me ajudar muito, por exemplo, orar antes de dormir. Eu tenho mania de trocar de roupa, cheguei e deitei. Aí você deita, já baixa aquela preguiça. O que eu faço? Eu não penso muito. Eu não falo assim, preciso orar. Não, eu já vou rolando assim, já cai de joelho, começo a orar. Tem hora que você tem que ser meio instintivo. Já, rola, então você, meio... já tô orando. É. Aí, não pode pensar muito. Isso é uma coisa comigo. Tipo, se eu chego em casa e encosto... Já era. Aonde eu encostar? Já acabou. Aí não pode nem tomar banho, não pode nem fazer... É, isso nada, é outra dica que eu vi também. Que você não pode ficar tomando várias decisões durante o dia. Você já precisa ter decisões tomadas. Porque se você ficar pensando sobre elas, você sobrecarrega sua mente. Eu vi isso. Você viu esse por vídeo? Conta... Tipo, eu vi isso porque eu vi que... Tipo, o Mark Zuckerberg... O Steve Jobs, ele sempre usava a mesma roupa. Pra não ficar tomando várias decisões. É, a primeira decisão do dia deles não era a roupa. Ele já tava lá com a roupa e já ia. Acho legal. Acho um pouco nojentinho. Não, mas eles são ricos. Eles podem comprar 1 milhão de cópias da mesma camiseta. O Steve Jobs, ele tinha a camiseta azul que ele usava? Não, do Steve Jobs. O Mark Zuckerberg. Tipo, o guarda-roupa da Mônica. É, mesma roupa. Igual. Ele tem várias calças menos da Levi's, né, o Steve Jobs. É do mesmo número, do mesmo modelo, tudo. Tênis, tudo, exatamente. Tudo igual. E aí, tipo, é pequenas coisas que vão somando e dá ruim no final. Tipo, você acostuma. É, por exemplo, agora eu, como a Isabel falou, eu estava trabalhando muito loucamente, eu tive que parar com as minhas caminhadas. Mas quando eu fazia, por exemplo, eu já tinha decisão, eu vou fazer caminhada. E eu chegava em casa, eu não tinha que tomar a decisão de, nossa, será que eu vou, será que eu não vou? Eu falava assim, você já tomou essa decisão, você não precisa pensar a respeito. Você só põe o tênis aí e vai. E vaza. Entendeu? Você toma algumas decisões que você não vai poder mudar elas. O exemplo que eu vi no vídeo era assim. Você tá de regime e você vai num café e você pede um café e eles te dão um brownie. Aí você pega e fala assim, não, você fica com aquele brownie na tua frente, por exemplo, e fala assim, eu vou comer ou não vou comer, eu vou comer ou não vou comer. Tipo, pega o brownie e joga fora. Você toma a decisão uma vez só, você precisa tomar várias decisões. Várias decisões, legal. Nossa, legal mesmo. Uma coisa interessante também é que a gente tava falando um pouquinho de Jesus, preguiça e Bíblia e tal. O que acontece? O Thiago falou de chegar em casa, já dobrar o joelho, capotar e orar. Depois você já fica lá, né? E já dorme. Mas uma coisa legal é que, tipo assim, todo o peso que você tem de preguiça, eu acho que quando você tá mais perto, quando você pelo menos tenta chegar mais perto, tira, sabe? Você consegue ficar mais focado. Eu não sei explicar. Com Deus é um rolê engraçado. Porque quanto mais longe você tá, mais difícil é você criar uma rotina. Só que quando a gente começa a ficar perto de Deus, a gente sente até saudade. Não sei se você já sentiu isso. É verdade. Mas, às vezes, quando eu tô bonitinha, assim, e de repente eu... Você é bonitinha. Uma vez por ano tem uma declaração bonitinha, assim, de Deus. Hoje eu tô um pouco desconfiada. 2019 acabou de começar. Sabe aquele amanhã mágico? Foi hoje. Tô um pouco desconfiada. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Pera aí que eu preciso dar esse parênteses aqui. Cara, foi a primeira vez em quase 8 anos que eu recebi uma mensagem de Dia das Mulheres do Denis. Você tá de brincadeira. Eu tô falando sério. É que todo dia é Dia da Mulher. Ah, vem com essa não. Não. Dia da Mulher, nada. Ele tá muito afiado. Eu devia ter ficado quietinho, todo mundo deixar bonitinho. E pronto, ia acabar aqui. Mas tudo bem, voltando. Aí, às vezes, quando eu tô bonitinha e eu paro... Não, gente, não tô dizendo que eu fico bonitinha com Deus só às vezes, tá? Tô falando genericamente. Uma vez por ano. Não, a gente tenta ficar bonitinha. Mas... A vida dá aquela atropelada, você dá... Aí, por exemplo, uma semana muito corrida, sei lá, que eu acabo sendo descuidada, eu fico com saudade, entendeu? Porque, só que daí, se eu ficar um mês inteiro nesse rolê, aí eu não fico com saudade mais, aí eu fico com preguiça, isso é verdade, você tem que correr um pouquinho atrás. Acostumar com a preguiça. Sabe uma coisa que é importante também? A questão do chamado. Quando você acha que você tem um chamado, que você tá no caminho do chamado, você pode ter preguiça, mas você não vai desistir. Não sei por que eu tô falando isso, mas acontece isso. Teu objetivo. Teu objetivo. Uma coisa que eu pensei também, por exemplo, eu tava falando que eu trabalhei muito essa semana, mas eu não tinha preguiça, porque eu tinha um objetivo, a gente tinha uma meta, tinha um dia que a gente precisava entregar. Exatamente. E então é tinha engraçado. Zero preguiça, então quando você põe um objetivo na tua vida, a preguiça muda. Vai embora. E é engraçado, porque a gente coloca objetivo profissional, objetivo em várias coisas, mas às vezes a gente vence a nossa preguiça até pra fazer uma atividade física. Mas não vence a preguiça pra ler o raio de um capítulo por dia da Bíblia, tá ligado? É. E pensar e meditar e estudar sobre isso. E tem uma outra coisa também acrescentando que eu lembrei enquanto a gente tava falando aqui. Que a mente vazia... O que é a mente vazia? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Às vezes a preguiça, ela é reflexo do quê? Da falta de objetivos e de uma mente vazia. Exatamente. Muito profundo. E outra coisa, eu falei que a preguiça, ela me leva à procrastinação. E pode levar a gente ao conformismo. Nossa, pesado. Nossa, que profundo. Profundo. Nossa. Porque a gente começa a falar, ué, mas parece que aqui não tá tão ruim. Vamos deixar piorar parece um pouquinho? Parece que tá de boa aqui, porque na verdade não é que tá bom, é que a gente fica com preguiça de fazer alguma coisa pra melhorar. Você tá vendo que seu coraçãozinho tá o quê? Frio. Não tá igual um girassol pra Jesus mais. Mas aí você fica o quê? Ah, mas eu tô indo na igreja. Tô indo na igreja, tô boa, tô firme, tô indo, né? E começa a se conformar com essa vidinha medíocrezinha que nós vai levando mais ou menos ali. Tá ligado? Por quê? Por pura preguiça de levantar, sacudir a poeira e tratar de fazer alguma coisa diferente. Exatamente. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Do que você tem mais preguiça hoje? Você fala assim, essa é a minha preguiça. Thiago. Olha, sinceramente, atividade física. Atividade física? Nossa, se o Thiago tem preguiça de atividade física, quem somos nós? Eu acho que eu estou... Eu coloco muita desculpa pra ir na academia. Muita, muita. Eu acordo, aí vamos supor que eu acordei 10 horas. Já acho um pouco tarde. Falo, nossa, 10 horas eu já rendi, ó. 10 horas da tarde, um pouco tarde também, eu acho então, também um pouco falando, tarde. Um pouco tarde, aí eu falo, putz, acordei tarde, hein, acho que hoje eu não vou. Não, mas tudo bem, à tarde eu vou. Aí eu como mal no almoço, falo, nossa, comi mal, hein, não vai adiantar nada. Desculpa, né, a gente dá. Então não vou, amanhã eu vou. Aí amanhã eu acordo tarde de novo. Aí amanhã eu vou. Aí fica igual um hamster naquela rodinha do hamster ali, ó. E aí quando já faz um mês que eu não vou na academia. É isso que eu ia falar. Gastando dinheiro à toa. O loop. Aí, tipo assim, nisso daí você chega na quarta-feira, aí chega quarta-feira e você fala, não, amanhã eu vou. Ah, não, mas amanhã é quinta. Vou semana que vem. Vou segunda. Ontem à noite eu falei, sábado, amanhã, eu vou na academia. Mas domingo não pode ir, né? O que adianta de sábado? Aí eu falei, aí eu fui acordar o Thiago hoje, ele acordou rapidinho, sabia? Eu fiz assim, ó, eu só coloquei o dedo e falei, Thiago, você vai gravar? Aí ele, oi. Não, peraí, eu não sei fazer. Oi, vou. Eu não sei fazer. Oi, oi. Oi, vou. Tá bom, Ned, a gente já entendeu essa parte. Já. E o seu, Natália? Nossa, eu tenho muitas preguiças. No meio? Arrumar... Faz o top 1 aí. Arrumar o quarto. Uma coisa assim, que é, o que a Isa falou de conformismo, isso é muito real. Porque quando eu era mais nova, eu e a Isa até disputava quem lia mais, né? Tipo, de livros. Sim. A gente lia muito, muito livro. Agora disputa quem lê menos. Agora... Não, a gente fica amiga, você lê um livro. Eu não li um livro esse ano ainda, inteiro. Então, e hoje eu tenho muita preguiça de ler, cara. E antes eu lia, sei, 30 livros por ano, entendeu? Tipo, era... Sério? Porque eu parei... Ela lia mais que eu ainda. É, eu cara, lia você lia isso, dois não. livros por mês. Eu li uns 20 por ano. Gente. Eu lia muito. Teve um ano que eu li, acho que 32. Só cara, que... pra eu ler isso de livro tem que ser gibi. O Denis não lê isso na vida, que é brincadeira. Aí começou a faculdade, os atropelos da vida, começou a não ter tempo, aí você vai ficando com preguiça, você vai se conformando com aquilo, você fica mais resistente à mudança. E esse ano eu falei, não, vou comprar o Kindle e vou transformar. Li bem uma semana, duas. Sério? Já tô cansou? Entrando em declínio de novo, mas vamos é, o Kindle foi uma coisa que mudou minha vida. Real. Tipo, eu leio pouco hoje. Eu leio médio. É pouco, assim, mas tipo... você tá zero. Vocês estão ganhando pra fazer essa propaganda gratuita mas... aí? Não, fazendo... mas o Kindle é real. Antes eu li o quê? Nada. Eu odeio segurar papel. Aí. A Denis é tecnológico. Nossa, pai. Tem que ligar na tomada. E você, Isabela Paixão? Eu tenho preguiça de viver, às vezes. Qual a sua maior preguiça? Respirar. Minha presença. Gente, eu tenho preguiça de acordar cedo, não importa pra quê, não importa onde, não importa pra nada. Se é cedo. Cara. Você levanta cedo no sábado e fazer a unha, Isabela. Isso é insano. Conta o testemunho do Pilates. Conta o testemunho do Pilates. Tenho feito funcional, gente. Faço funcional. 7 horas da manhã. Há quanto tempo vai que você não falta um? Na verdade, eu faltei na semana do carnaval. Para de perguntar isso. Ah, não, mas você faltou porque teve acampamento. Ou não, você faltou... Porque eu tava doente. Ah, tá, entendi. Mas quanto tempo você ficou sem faltar? Eu não sei, eu não lembro. Eu não tinha faltado ainda, desde que eu comecei a fazer funcional. Você pegou firme. Porque, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu faço funcional com a mamãe. Aí se eu perco a hora, ela acorda. Se ela perde a hora, eu acordo, entendeu? A gente pegou esse rolê. E aí, nunca ninguém perde a hora, porque sempre alguém acorda. Justo, e a minha mãe não dirige, então... Isso obrigatoriamente, ela vai me acordar. ela vai me tirar da cama. Mas isso que a Isa falou é muito legal. Se você fazer compromissos com outras pessoas. Isso é verdade. Você, às vezes você tá com preguiça e quando tua preguiça é responsabilidade apenas de você mesmo, ok, você tem que lidar. Mas quando é de outra pessoa, você fala assim, nossa, não posso deixar tal pessoa na mão, não posso deixar. Aí você acaba vencendo. Você fazer compromissos públicos. É bom. Porque eu me deixo na mão. Se eu eu me deixo tranquilamente. Não tenho problemas com isso. Sou eu. Entendeu? Não, eu é muito sério. Bem comigo mesmo, assim. É, né? Nossa. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fiz academia, eu entrei numa academia 2 dias na minha vida. Só. E eu não era nem maior de idade. E eu paguei a academia e falei, não, é isso, Denis. Glória a Deus. O celular tocando é o Márcio. Vou contar pra vocês que eu fui 2 dias na academia. E eu paguei pra ir o mês inteiro, mas eu falei, não gostei. Me deixei na mão. Liguei pro dinheiro? Não, não liguei. Não, não ligo pra nada. Na hora que eu falo que eu não vou mais, eu me deixo na mão. Cara, não tem dinheiro aqui, né? Cara, você falava que eu gastava 100 reais por conta disso que eu não vou. Mas parece que mês que vem eu vou ganhar. E o quanto de dinheiro a gente perde por causa de preguiça? Eu sou do tipo assim, esse boleto vence hoje. Nossa, mas hoje eu não quero. Eu não faço isso. Cara, eu fiz isso uma vez e arrependi muito. Cara, eu faço isso muito. Eu perco muito dinheiro. Eu não por faço, preguiça. Eu sou horrível com isso. Eu sou super chata. Eu falo assim, mas depois eu pago, amanhã eu pago. Aí dá aqueles jurinhos, aquele dinheirinho, você. Vai ficar pobre. Tipo, não, mas pior que é, cara. No momento que a preguiça tá ligada, tipo, modo on, pá. R$30, R$50, vai. Nossa, eu já perdi muito dinheiro por preguiça. Vai eu de boa. Eu sou especialista. Eu sempre pago meus boletos adiantados. Inclusive, minha média no Serasa. No score do Serasa é altíssima. Cara, é 900 também. Dela. Meta de vida, meta de vida. A minha é 947. Beijos. É que eu não fiz aquele negócio lá que você precisa fazer pra aumentar. Isabela, para. A Isa, ela paga, ela tipo assim, eu vou comprar pra pagar o mês que vem. Paguei. Quase. Paguei aqui. Gente, a gente vai gravar um podcast só de educação financeira, porque eu tô estudando. Isso é legal. Eu tô também. Ótima em educação financeira. Vamos gravar um podcast. Mas é o seguinte, o que você já perdeu de importante na sua vida por ter preguiça? Ruim. Eu preciso pensar. Tá bom, alguém tem uma resposta? Ah, acabei de falar, muito dinheiro. Já perdi dinheiro, já perdi oportunidades, perdi muitas coisas. E você, Isa? Eu acho que quando se trata do rolê da vida com Deus, eu já perdi. Porque às vezes a gente vem no culto, sabe? E você tá com preguiça de cultuar a Deus. Você vem pra cumprir aquele negócio da obrigação ali, pra sua mãe não ficar te enchendo o saco. Aí você vem no culto com preguiça e perde o time. Perde. Às vezes Deus tava ali querendo falar com você, às vezes você vê todo mundo sentindo a presença de Deus e você não. Por quê? Porque você tava com preguiça de orar, preguiça de fazer alguma coisa. Cara, isso é muito triste. Porque nós também aprendemos no acampamento que o tempo não volta. O tempo não volta. E aquilo que Deus queria falar, aquele momento, pode ser que não se repita. Aquela experiência, naquele jeito, pode ser que não se repita. E aí, que pessoas perdem a salvação. Tô falando sério agora. Isabela sempre fala sério no fim do podcast. Tem pessoas que perdem a salvação porque vai se conformando, vai ficando com preguiça, vai saindo, vai ficando. De repente, não vê mais sentido em nada. E aí, foi. Perdeu o time. Perdeu tudo. E depois, pronto. Pra voltar, quanto mais alto, maior a queda. Denis e as frases de efeito. Não, faltou, né? Esses dias, tá faltando. Esses dias alguém, acho que foi Eloá que me mandou mensagem. Miga, eu não tô aguentando as frases do Denis. Tenso. Mas uma... Deixa só uma pausa aqui pra Isabela tossir. Vamos falar de Lux Color. Tinta não, brincadeira. O que é Lux? Vamos falar da nova TechPix. Não, fala do Kindle, você deve estar ganhando aí. Quem me dera, tá ganhando um salário de Jeff Bezos pra falar do Kindle. Amazon, pra poder... É. Já parou pra pensar? Você sabe quantos minutos tem a semana? Poucos, menos do que a gente imagina. Oi? Oi? É. Você tá meio profundo hoje. Não. Não peguei. Vai, filosofa, continua. Sempre que eu paro pra pensar na quantidade... Por exemplo, vou sair completamente do assunto. Deixa eu com as minhas humaníssimas. Não, pode falar. Segue o fluxo. Dá uns 15 mil? Não. Temos 10.080. Viu? Viu? É pouco. 10 mil minutos é pouquíssimo. Eu acho. Quanto tempo você precisa ler a Bíblia na semana? Tipo, se você pegar 15 minutos por dia... Sabe qual 7? É o problema? Se você parar pra pensar na quantidade de tempo que você perde minutos, por conta, cara, da preguiça, tá ligado? Você tá ouvindo o que eu tô falando? Desculpa, fala. Se você pegar o tempo que você perde Por conta de preguiça? Nossa, é muito. Velho, é muito comparado à quantidade de minutos que você tem na semana. Mas, ó... Tipo assim, só somando a quantidade de tempo que eu fico procrastinando pra levantar, botando o celular no soneca, cara... E se você colocar quanto tempo você fica assistindo stories no Instagram e naquela parte da lupinha que acaba com o seu tempo? Nossa, sem condição. Ó, desses 10.080 minutos... Se você ler a Bíblia, orar 15 minutos por dia... O que é pouco. O que é pouco. Vai pra 10 mil. Jesus pode mais do seu tempo, por favor. Pode. O tempo é a coisa mais valiosa, né? Porque ninguém controla. Mas, enfim, tipo, é pouco tempo que você precisa pra poder sair. E, cara, um desafio. Bom desafio, Natália. Marca quanto tempo você fica pensando, tomando decisões. Tipo, vou levantar, não vou levantar. Vou levantar, não vou levantar. Fica nesse. E quanto tempo você fica vendo... Stories no Instagram. Porque é viciante, é fácil. E eu vou falar uma coisa. É uma coisa fácil aprender a passar stories, né? Nossa, a gente tá numa fase aqui da JNI que nós estamos cheios de estudantes universitários e afins. E eu sei, e a Natália sabe também, que tô falando da gente porque a gente já acabou. Tem pessoas que poderiam... Brinca, não vou tocar nesse assunto delicado. Poderiam ter acabado, mas não acabaram. Mas não acabaram. Não vou tocar nesse assunto delicado aqui, né? Deus fala individualmente no coração de cada um. Mas a gente sabe... Gente, eu tô muito foia, cara. Então, quando a gente tá trabalhando na faculdade, vai ouvir parece que a gente não é nem dono do nosso tempo. Destampa o nariz. Cara, aí eu tô melhor, velho. Eu tenho uns áudios que eu mandei pro Márcio. Sobrevive no rolê, entendeu? Você faz tanta coisa que você fala assim, gente, como eu consegui fazer tudo isso? Isso. Só que foi uma fase da minha vida, em alguns momentos, que eu perdi muito com Deus. Porque os momentos que eu tinha, eu queria deitar e fazer vários nadas, entendeu? E isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu entendo, nós entendemos a correria do seu dia a dia. Mas, cara, tira um tempinho pra você alimentar e cuidar da sua fé. Porque senão a preguiça vai comer ela inteira. Come todo o seu tempinho. E o mundo tá ficando cada vez mais difícil de viver sem a preguiça. Tá tudo cada vez mais fácil, mas, né? Tem coisa que a gente tem que correr atrás mesmo. Fechou? Fechou. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não? Não. Tudo bem? Júnior, por favor, cara. Não para faz com esse isso chup-chup. Tenha preguiça. Não, eu acho que é o contrário. Por que eu tomei tanto chup-chup do Júnior? Porque eu pensei, eu não sei quando eu vou tomar de novo. É verdade, ele entendeu? Podia fazer sempre. Se o Júnior fizesse sempre, se o Júnior e a Ani fizessem chup-chup sempre, eu não ficaria nessa sangria desatada de tomar. Aí a gente vai ter o problema da inflação. Eu acho que eu ficaria mesmo assim. Eu acho que não ia ter. Amiga, aí não tem muita solução. Gente, desculpa, solução, tá? Essa voz é muito bom. A culpa é do Júnior, briguem com ele. Então, beleza. Esse foi o podcast de hoje. Que você não tenha preguiça. Para da tal da preguiça. Assim, né? É difícil, mas começa, dá o primeiro passo. Fechou? Um grande... Ai, pera aí. Se você quer mandar um e-mail para poder sugerir alguma coisa, você pode mandar e-mail para podecrer@gmail.com. Ou se você quiser mandar um direct no Instagram, mande para @... JNI Jardins. Isso. No Facebook também. É, no Facebook tem. É JNI Jardins. Tá bom, então fechou. Mande para um desses e-mails. Valeu e um grande abraço. Um grande beijo. Abraço. Beijo, experimenta e um chup-chup de paçoca. É ótimo. Que é ótimo. Que é ótimo.